Sim, realmente confirma-se que, portanto, no dia 1 de setembro apresenta-se um novo clínico, portanto, aqui no Centro de Saúde, e para preencher, portanto, a vaga que entretanto tinha sido, portanto, aberta para concurso pela ARS. O clínico que estava de serviço já aqui há muitos anos foi reformado, foi apresentado no dia 1 de julho. Rapidamente, tanto eu como o Presidente da Câmara, pressionando a ARS de Coimbra, para que rapidamente fosse aberto um concurso, portanto, e para que fosse aqui colocado, portanto, um novo clínico. As populações aqui, portanto, já andavam queixosas há muito tempo. Portanto, tivemos também o problema da pandemia, que as próprias tensões de saúde também encerraram, depois mais a questão da vacinação, agora mais recentemente. Nós aqui tínhamos também um outro aspecto que era mais agravado, porque o médico que já estava aqui há muitos anos, que entretanto se reformou, porque também tinha problemas de saúde, e tinha períodos, enfim, às vezes um bocadinho prolongados, de ausência, portanto, e as pessoas continuavam a ter, tanto sem, tanto não terem acesso ao médico. Portanto, era um problema que já se arrastava há um tempo, e o regular, digamos assim, funcionamento da extensão de saúde, já há uns tempos largos, não vinha sendo aquilo que deveria ser.